DJ Matheus, o considerado da galera. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa rando em tu garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. E aí, WMB? Deu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa putra que toma. Toma, toma, toma, toma e toma, toma, toma. Deu bumbum balança, então joga essa putra que toma. Toma, toma, toma. Alô, DJ Matheus, bota pra moer. Deixei a mulher em casa pra curtir com os amigos. Hoje vai ter cerveja, é de leve e caipirinha. E agora tô aqui pensando, mano, minha mulher é louca. Querem atrás de mim, vem passar a noite toda. Se ela me ver com os amigos, vai fazer maior barraco. Mas eu não tô nem vendo, é de rock que eu gosto. DJ Jefferson Digital. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Tô fechadão com a DJ Melry, a musa das produções. DJ Matheus, o considerado da galera. DJ Jefferson, manda ver. Deixei a mulher em casa pra curtir com os amigos. Hoje vai ter cerveja, é de leve e caipirinha. E agora tô aqui pensando, mano, minha mulher é louca. Vai querer ir atrás de mim, vem passar a noite toda. Se ela me ver com os amigos, vai fazer maior barraco. Mas eu não tô nem vendo, é de rock que eu gosto. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer papá, papá, papá. Vai atrás de mim na festa, tá louca pra me pegar. No final ela só quer. DJ Jefferson Digital. Vamos nessa, DJ Matheus. Põe pressão na galera, meu DJ. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. DJ Jefferson, manda ver. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. DJ Matheus, o considerado da galera. É DJ Melry, um exemplo de DJ mulher do Pará. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Jefferson.